Capítulo 22 de Provérbios, versículo 24, diz assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. 25, você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Esta é uma versão atualizada, Novo Testamento na linguagem de hoje. Sabe o que o Senhor está falando através do Salomão, o sábio? Sabe o que Deus está ensinando a nós? Não faça amizade com quem vive desse jeito. Pessoas grosseiras, violentas. E aí você pode colocar todo outro tipo de mau caráter. Você poderá pegar os seus hábitos e costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Olha a dimensão de detalhes que Deus tem para nos ensinar na sua palavra. Leia comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 14, nós lemos assim: recomenda estas coisas, Timóteo. Só para você entender, Timóteo é um discípulo de Paulo, que está cuidando da igreja, e Paulo está instruindo o discípulo. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto são dois sujeitos lá da igreja. Paulo está falando a Timóteo: olha, tem dois sujeitos aí, e nós já sabemos o nome deles, que são dois cânceres, são dois canais para minar a obra de Deus no meio da igreja aí. Lança fora, corta fora. Uma igreja não é um hospital, é uma agência do reino. Pode receber todo tipo de doente, mas todos eles serão transformados. Cada dia você verá melhora. Cada dia você verá quebrantamento, cada dia você verá arrependimento, cada dia você verá mudança de vida. Não importa, irmão, se isso vai demorar muito tempo, o amor do Senhor em nós vai nos fazer caminhar juntos e sustentar você em amor, porque está havendo crescimento. Mas se não houver, se a gente como Himeneu e Fileto, a linguagem deles corrói, corta fora, não faça amizade, não aceite. Tiago, capítulo 1, leia comigo. Versículo 19. Sabeis que estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta ficar irado. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta. Não adianta. Versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Puxa vida, Tiago está escrevendo isso para a igreja? Despojando-vos de toda impureza. Não falou que a igreja é o corpo de Cristo? A igreja é composta de gente pecadora, como eu e você, que pela fé foi revestido pelo sangue de Jesus, perdoado e purificado, e está num processo de santificação. Não é um lugar de gente perfeita. A igreja não é um lugar, a igreja local não é um lugar de tudo perfeito, onde nunca existe problema, e se existe algum problema a gente manda embora. Não, a igreja é um lugar de batalhas intensas em favor das vidas, mas para que elas sejam transformadas, edificadas, cada dia melhores, cada dia pessoas melhores, mas cheias do Espírito Santo. Por isso, Tiago vem e diz claramente: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, versículo 22, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu saltei o 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe o que nós estamos lendo? O Senhor está revelando claramente. Vai ter gente realmente com a alma toda doente, toda ferida. Mas vai ser gente que diz: eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero acolher a palavra do Senhor, eu recebo a palavra, eu recebo essa palavra porque eu vou mudar. A igreja é lugar de gente assim. Então vem ele no versículo 22 e diz: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É o que a Luciene colocou aqui, está na janela. Não quer nada de responsabilidade, não quer nada de compromisso. Eu vou, se der, se não der também, não estou nem aí. Olha, eu continuo com a minha vidinha, o meu jeitinho. Eu não penso assim, eu não gosto disso. Eu não quero ser fanático, eu quero ser um crente assim. Vai cair da janela. É literalmente isso. Vai cair da janela. A morte vem. Mas, irmão, se nós recebemos a palavra e somos praticantes da palavra, versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Diga comigo: eu serei bem-aventurado em tudo que realizar, porque não sou apenas ouvinte, mas praticante. Versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, agora Tiago entra no que nós estamos falando de falatório. É religioso, tem dons, é uma coisa maravilhosa, que como ora bonito, como fala em línguas, como canta, mas não deixa de refrear, mas não refreia a sua língua. Não refreia a sua língua, tem a língua comprida, fala o que não deve, e as brincadeiras que não deve, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vá para o capítulo 3, Tiago. Versículo 1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao nosso Deus e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada, pode dar água doce. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento de divisão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.